Até me esqueço de um trono ligado às vezes, meu. Que eu detesto essa merda, mas às vezes esqueço-me do gajo. Mas depois irrita-me, é tic, tic, tic, tic. Thank you.